Segue a noite inteira e quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar. Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Ana, teus lábios são labirintos, Ana, que atrai os meus instintos mais satanas. Mas fui eu que falei em pensar, e agora me arrependo, roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei em pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser, e um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Ana, teus lábios são labirintos, Ana, que atraem os meus instintos mais sacanas. Valeu.